Ritmos e o mesmo objetivo nos tornando íntimos, porque a falta de cor nos tirou os estímulos e o que nos representa paz é um arco-íris nítido. Até tentei dizer de forma branda, mas falta consciência negra, falta consciência humana. Não somos gente, somos gentes. Não aceitamos nossa história morrendo como indigentes. Qual é nosso papel? Colorir. Seja você o lápis da revolução aqui. Socorro, Salvador dali, Salvador daqui. Queremos aquarela pra sentir. Coloridos.